Moleque ruim. Elas querem putaria e o bonde não te cobra DJ nada. Dosado. Já que elas querem putaria e o bonde não te cobra nada. Toma perua, toma que é de graça. Toma perua, toma perua. Toma, toma, toma, toma, toma que é de graça. Toma perua, toma que é de graça. Toma perua, toma que é de graça. Calma menina, não se desespera. Tem peru pra tua. Tem peru pra ela, chama todo mundo, a putaria tá formada. Toma peru, toma que é de graça. Toma, toma puxão de cabelo e tapa na bunda e faz cara de safada. Toma puxão de cabelo e tapa na bunda e faz cara de safada. Vai na, vai na, vai na, vai na palma, vem na palma, vai na palma, vem na palma, vai na palma, vem na palma. A putaria chegou na área. Vai na palma, vem na palma, vem na palma, vai na palma. Arrasta ela, eu vou arrastar ela pro bico da favela, pro bico da piro favela. Nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nas cachorra, é piro nas cadela, é piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nas cachorra, é piro nas cadela. Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela pro bico da favela, pro bico da favela. Aqui no baile funk bota elas pra sentar. Aqui no baile funk bota elas pra sentar. Mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém. Mama aí, o que que tem? Mama eu, novinha tu me vacina, você é uma delícia, você me deixa loucão, quando usa essa boquinha, vai tão fita de joelho, bota a mão na minha cintura do jeito que prometeu. Me olha nos olhos, mama eu, total flex, novinha, total flex, total flex, total flex. Dá buceta e dá o cu, dá buceta e dá o cu, dá buceta e dá o cu, da boquinha ela não esquece. Novinha, total flex, total flex, total flex. Novinha, total flex, total flex, total flex. Dá buceta e dá o cu, da boquinha ela não esquece. Novinha, total flex, total flex, total flex. Novinha, total flex, total flex, total flex. Dá buceta e dá o cu, dá buceta e dá o cu, da boquinha ela não esquece. Novinha, total flex, total flex, total flex. Novinha, total flex, total flex, total flex. Dá buceta e dá o cu, da boquinha ela não esquece. Moleque ruim, DJ Dosado.